bicho sim. Mente vazia não. Cabelo vermelho, cabelo amarelo, cabelo com trança, autoestima é lutar contra a opressão. Cabelo roxo sim. Mente vazia não. Cabelo vermelho, cabelo amarelo, cabelo com trança, autoestima é lutar contra a opressão. Das coisas que eu vivi e vi por aí, das noites quentes e frias, muito aprendi. Compreendi o real sentido da vida. Tem que saber viver para o problema e encontrar a saída. Tênis no pé, todo chavoso, cola no pagode. Quanta mulher linda, meu Deus, como é que pode? Se pode, elas passam covardia de no olhar. Querem namorar, querem conquistar. Sem entregar. 1º de maio, dia do trabalhador. Deixou de samba em São Paulo, pode ir pra que eu vou. Com meu CD embaixo do braço pra poder vender. Traficar minhas ideias para não morrer. Saber viver, malandramente pra poder buscar. Sabedoria e consciência tem que saber usar. Se encontrar, caminhar, apanhar, aprimorar. História, estudar, vai buscar, sempre olhar. Virada cultural. Toma cerveja, era normal. 20 de novembro lá no Vale do Anhangabaú. Lesse Brandão, rap em hood do fundo do baú. Cabelo roxo sim. Mente vazia não. Cabelo vermelho, cabelo amarelo, cabelo com trança, autoestima é lutar contra a opressão. Cabelo roxo sim. Mente vazia não. Cabelo vermelho, cabelo amarelo, cabelo com trança, autoestima é lutar contra a opressão. Andando por aí, eu já vi cabelo roxo e vermelho, cabelo com trança, cabelo amarelo no espelho. Uma pretinha se olhar com muito amor. Cabelo black enrolado, malandro se apaixonou. Encontrou o que ele estava a buscar. Uma mina periférica para poder amar e passar a madrugada inteira acompanhado com uma preta periférica sempre do seu lado. Eu já vi cabelo chapinha, cabelo turbante e o estilo Rastafari, Bob Marley. Cabelo com dread, cabelo unissex, tipo aquele que chama atenção no baile. No som alucinante que porta lutar contra a opressão. Autoestima periférica rouba a brisa do ladrão e traz mais força pra poder lutar. Resistência mil que ter para poder guerrear e buscar, encontrar conhecimento ancestral para no futuro não apanhar do mundo real. Vagabundo não dorme para não sofrer. Alana rima mandando ideia real para você. Cabelo roxo sim, mente vazia não. Cabelo vermelho, cabelo amarelo, cabelo com trança, autoestima é lutar contra a opressão. Cabelo roxo sim, mente vazia não. Cabelo vermelho, cabelo amarelo, cabelo com trança, autoestima é lutar contra a opressão.